dentro do teu coração vais encontrar toda a força pra lutar, e os amigos lá estarão pra te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. O combate entre Vegeta e o guerreiro do universo 6 tornou-se uma luta feroz. A alta temperatura e a falta de oxigênio provocadas pela barreira que cobria a arena impediram Vegeta de usar o seu verdadeiro poder, e o nosso guerreiro viu-se encurralado sem poder fazer nada. Mas o Vegeta destruiu a barreira com uma dose intensa de energia. A sua sucata miserável! E com grande bravura ganhou o combate que estava quase perdido. O vencedor da eliminatória é o Vegeta. Depois da vitória e da recuperação de todo o seu poder, o próximo adversário de Vegeta é Kaba, o super guerreiro do universo 6. O próximo a lutar sou eu. Não esqueças o teu orgulho de guerreiro. Vegeta contra o guerreiro do universo 6. O Vegeta, com a sua energia, conseguiu destruir a barreira toda. Não podemos ter outro combate como este. Está a ganhar os combates todos. A ideia era essa, miúdo. Olha, Trunks, não cantes vitórias antes do tempo. E Vegeta, o Son Goku ainda vai lutar outra vez. Por isso, não te esforces mais. Volta para o teu lugar, ouviste, pai? Que chato. Faça um pouco de barulho. Eu não suporto a impaciência daquele champa. Que palermo é? O que tu disseste ao meu grande idiota? Tu enervas-te com tanta facilidade que é por isso que está tanto calor aqui. Vê se te acalmas e acalmas os ânimos. Vocês até me dão arrepios na espinha. Está calor. Está frio. Muito calor. Frio. E por mim está um pouco de exercício para aquecer. Ei, vocês! Já está tudo pronto! Já arranjámos a arena! Vocês são sempre tão rápidos a trabalhar! É fantástico! Estes combates são muito dinâmicos e nós pensámos que haveria menos problemas se evitássemos as saídas da arena. É uma vantagem para ambos os lados. Bills? Champa? O que vamos fazer em relação à regra da saída da arena? Livrem-se dessa maldita coisa. Não te importas, pois não? Sim, o que é que isso interessa? Mas olha que isto ficou muito maior. Anda, vamos dar início ao combate. É para já. Vencedor de dois combates, Vegeta, do universo 6, Kaba! qual dos dois guerreiros do espaço irá ganhar o próximo combate? O eloquente guerreiro do Universo 6 ou o rígido guerreiro do Universo 7? Aquele rapaz também é o guerreiro do espaço. Isto faz-me lembrar o dia em que conheci o Son Goku. Podes crer, Yamcha. Mas ele não tem cauda. Pois não, não tem. Se calhar foi cortada como a do Son Goku, lembras-te? Sim, se calhar foi. Olha que nós temos aqui um jovem muito corajoso. Sim, eles devem ter sofrido uma evolução diferente dos nossos guerreiros, de certeza. É o que parece. Podemos dizer que os guerreiros do Universo 6 são os heróis da justiça. Hã? Os guerreiros do Universo 6 vivem no planeta Sadla e ganham a vida a enfrentar vilões e a proteger o universo. Ei, os nossos guerreiros fazem um excelente trabalho a defender a Terra. Lá os guerreiros trabalham para ganhar a vida. Kuyashi! Goku sato erichige de neka! Com quem então este pequeno é o meu adversário? Sim. Eu espero que isto corra bem. Não facilites. Luta com força. Sim, é claro que sim. Son Goku, achas que aquele guerreiro consegue transformar-se em super guerreiro como tu? O Son Goku está assim tão preocupado com aquele tipo. Oh, somos mesmo dois guerreiros do espaço. Então parece mesmo o meu olhar. Podem começar! Aqui vou eu! Vamos! Não abuses da sorte! Então, pá, o que é que se passa? Estás sem força? Oh, aquela técnica será o meu golpe da máxima força. Agora! Nada mal! A tua força é equivalente à minha na forma normal! Este combate não vai a lado nenhum! Muito bem! E se passarmos ao combate a sério? Despacha-te e transforma-te num super guerreiro! Oh, é aquela transformação que usaste no outro combate? Sim, é isso mesmo! Se sabes que é, transforma-te agora! Não pode ser! Não consigo! O quê? Não consegues transformar-te em super guerreiro? Por favor, Vegeta! Ensina-me a transformar-me em super guerreiro! Por favor, Vegeta! Pela segurança da minha família que está no planeta Sadla, eu quero ser mais forte e levar a paz ao universo! Além disso, não estamos a meio de um combate, sabes? Tens de me ensinar a fazer a transformação. Tu és uma desilusão. Estás a pedir-me para que te ensine em pleno combate? Hã? O que é que ele está a fazer? Posso saber? Não sei. Son Goku. Diz. Tu consideras-te? Um guerreiro do espaço! Eu não posso iludir! Mas o que é que deu ao Vegeta? Não estou a perceber! Ai, eu espero que o lado mau não se tenha apoderado daquela cabeça de ovo outra vez. Não sei como é que entraste neste torneio. Só tens isso para mostrar? Pai, o que é que se passa contigo? Não pode ser. Não. Está-me a parecer que o Vegeta ainda não percebeu que perde se o matar. Sim, é o que vamos ver. Eu desisto. Ouve lá, se tu te renderes, eu acabo contigo, hã? E depois deste torneio acabar, eu vou desfazer. Mas... Vou, estou-te a dizer, eu vou desfazer o teu planeta Sadla em mil pedaços. Vegeta... E não sobrar mais nada dele. Vê lá se fixas bem aquilo que eu te estou a dizer. Tu não falhas com nada do que eu te pedi, hã? Por amor de Deus! Eu vou acabar com a tua família! Vão desaparecer para sempre! O planeta Sadla não é para aqui chamado! Se fizeres alguma coisa ao planeta Sadla, se fizeres alguma coisa à minha família, tu vais pagar por isso! Tu vais pagar! Eu juro, Vegeta! Assim está bem. Não te esqueças dessa sensação, está bem? Então... A chave para transformares num super guerreiro é a fúria. Não te esqueças de como te sentiste. Sim. Tenta transformar-te num super guerreiro outra vez. Faz o que eu te mando! Não me obrigues a repetir! Sim. Aprendeste depressa. Tu disseste aquelas coisas horríveis para me ensinares a transformar-me em super guerreiro. Ai, então era isso. É mesmo típico do Vegeta. Desde o princípio que eu acreditei nele. Sim! Hã? És um mentiroso! Com que então ele estava a treiná-lo? É o que parece. Que idiota! Que idiota! Azul. Esta é a nova forma. Super Guerreiro Azul Van Stuart. Super Guerreiro Azul Vegeta. Oh, meu Deus, não se entendes. Tu tens capacidade para atingir este nível se continuares a treinar. Eu posso ter esse poder? Não te esqueças desta dor, miúdo. Kaba, responde! Kaba, responde! Ele está completamente inconsciente! Kaba perde por KO! O vencedor é o Vegeta! Muito bem, Vegeta! O Vegeta venceu 3 combates seguidos! E com esta história, a nossa equipa está em vantagem! Champa, não te enerves. Tens tensão alta, já sabes. Cala-te! Vegeta! Muito obrigado! Tu baixaste a tua cabeça perante mim, o teu inimigo, durante o combate. É igual a desistir de lutar. Eu não suporto ver um guerreiro do espaço a fazer isso. Eu peço desculpa. Nunca te esqueças do teu orgulho de guerreiro. Orgulho de guerreiro. É a tua força. Sim, eu... vou ser tão forte como tu, Vegeta. Isto foi uma má ideia. Tenta ser melhor do que eu. Assim. Não que isso seja possível, miúdo. Sim. O rei de Sadla é muito orgulhoso e forte como tu. Vocês são parecidos. Sim. Um dia quero conhecê-lo. Sim. É mesmo muito estranho ver o Vegeta a treinar alguém. O Vegeta é um príncipe. Ele deve ter saudades dos seus companheiros guerreiros. E tinha vontade de treinar um. Treinar o corpo e a mente. Mas eu sou um guerreiro e eu estou aqui. Tu achas que o Vegeta gosta de ti? Satã, olha que eu até nem desgosto do Vegeta. É esse o teu lado que o tira do sério, Son Goku. Hã? Mas que lado? Não percebo. E agora, para desafiar o Vegeta, o último guerreiro do Universo 6, escolhido por Champa... Ita! Thank you. E agora já só nos resta um guerreiro em combate. Sim, mas o último é o It. Não há razão para ficarmos preocupados. É a lenda viva do nosso universo, o assassino It. Até me admira que ele tenha querido entrar neste torneio, sabes? Sim, mas foi com a condição de ficar com o cubo de transporte se ganhar. O quê? O cubo? Não acredito! Sim. Aquele é o transporte divino! Se lhe dermos o cubo, ele vai poder ir a qualquer lado, até mesmo sair do universo, não pode ser! Tu disseste-me para oferecer ao It o que ele quisesse para entrar neste torneio, e foi o que eu fiz. Sim, eu sei, mas o assassino à solta é uma coisa perigosa! Tu não achas? Então cancelamos o acordo? Não, não. Isto agora é tarde demais. Mas tanto faz, porque eu acho que este torneio já está no papo. Goku, calma lá. Finalmente vou ver o combate deste tipo. Ele deve ter alguma coisa especial. Só pode. O quê? Eu não consigo ver as técnicas dele. Não sou só eu. O Vegeta e o Satan também não sabem como ele vai atacar. No próximo episódio de Dragon Ball Super, o guerreiro mais forte do Universo 6 é o Hit, o assassino. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.